transition. Squawk 5407, Salvador approach 120.8. And repeat squawk code. 5407. We cleared to Sierra Bravo, Uniform Foxtrot, deploy level 170 via Zulu Niner. Depart from runway 10, first turn left. Momo transition, approach departure. Squawk code 5407 and frequency 120.80, Azul 2788. Azul 2788, Momo departure, Froti transition. Momo departure, Froti transition, Azul 2788. Roger, read back collect, report ready for pushback and setup. We'll call for pushback and setup 2788. Bom, 255, qual a velocidade de cada? 250. Oceano 914, está voando com 250 a mais? Tiro com 914. Tabuleiro 4 para pouso, desça para 4000. Está seguindo a aeronave da Gol. Também na BOMP, está à sua frente 10 milhas com 250 a mais. 4.259, confere no GPS, 10 milhas à frente, 9.094. Alô 28, direita 1219, Jornal Chanera, Minha 141. Salvador, boa tarde, Jornal 1-4-1, Libra. Azul 2790, pronto, cópia? Sim. Azul 2790, autorizado, Leão Foz, nível 160, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, rota conforme o plano. Transponder 5420, controle 120.8. Azul 2790, controle da Leão Foz, nível 160, pista 10, curva à esquerda, Momo, VATAP. 420, 20, 20, 20. Azul 2790, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Azul 3193, chame Recife 1251. Desça para 2000, está autorizada a aproximação ali. 2000, autorizada a aproximação. Roger, back landing gear and contact the control tower. Frequency 118.95 for landing instructions. Over. Control tower 118.95. Azul 2759. 2759 ao controle, está em contato, radar. 6320. Ocean 6320, clear to land 110 in 190 degrees, 57 knots. Clear to land 110, Genève 6320. Bruno, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Oceano 9094, desça para 2000 pés, reduza para 220 nós e com essa velocidade ILS autorizado como número 3 para o povo. Oceano 9094, como número 3 para 4.220 nós autorizado. Para 2000. 2000 pés, como 9096. Bravo Delta Yankee, controle. Que chame Gels 1201. So 6320, ground at 36, okay, to the right, and call ground 121, that's 99. Polo 255, localizador em aproximação, check o trem, torre 11895. Puxa, 6320, Jato de Alfa, Juliette, portão 05. Salvador, boa tarde, gol 2, 55. Gol 1, 2, 5, 5, boa tarde, livre pouso, pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 7, 9. Realizado pouso, 1, 0, gol. Oceano 9094, Duna, localizador e aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre, 11895, pra mim. Grande abraço, muito obrigado. Vamos em Salvador, Xandero 90, meu pai. Azul 2759, chame Recife, frequência 1288. 288, Azul 2759, boa tarde. Acho que eu pego aquilo, qual o seu nível agora? Ok, a sua altimetria está dando informações errôneas, ok? 086, e o senhor está no nível 70, então nós temos 1.600 pés de diferença. Positivo, eu estou lhe informando isso porque as aeronaves que estiverem voando para o TICAS vai ter essa informação de 086 e muito provavelmente num cruzamento vai iniciar ação evasiva. Sugiro que o senhor faça uma verificação no seu transponder, mais precisamente no modo Charlie. Nós vamos encerrar o serviço radar e o senhor vai chamar a Caju em 120 decimal 3. Câmbio. Gol 1255, táxi via Alfa Juliette por 102. Alfa Juliette por 2. Saulo Salvador, boa tarde, Azul 5073, informação Delta, Ilhéus, nível 180. Negativo. Vamos chegar mais cedo, direto Duna 5000, ajuste no 06 para o ILS e pouso pista 10. Direto, para 5, você na 63, vamos nos ligar. Mike. Golf uniforme Mike, prossiga. Fala Salvador, é o Golf uniforme Mike. Prossiga. Solicitando autorização para o reboque do Pátio 3 para a posição 3 do Pátio 1. Posição 10, desculpa. Pátio 3 para a posição 10 do Pátio 1? Positivo. Aguarde, Golf e uniforme Mike. Ok, obrigado. O Xanair 9014, salas 41, direito no 219. Direito, 219 é pesado. Bom, meu. Azul 2788 approved the startup and pushback. Report to airport taxi. Azul report, 2788. Boa tarde, o TAM 3805, nível 340 Guarulhos. TAM 3805, preparada a Eli da Motiva, número 2 cópia. Eli da Motiva. Salvador, o Xanel 9014, quebrou. Xanel 9014, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 3 Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 9014. Cinco zero sete três, pronto. 5073, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída Coral. Transponder 5425, controle 120.8. Aqui autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, decola da 10, curva na direita, perfil da saída Coral. 5425, transponde, 1208 ao controle, azul 5073. Azul 5073, contingimento correto, chama pronta no pad 3. Chamará, posição 5 Lima. Para feedback, funcionamento, azul 2790 no pad 3. Azul 2790, aguarde para o push número 2 do setor. Zero 5, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upezulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5422, controle 120.8. 3805, autorizado Guarulhos, São Paulo, nível 340, rota conforme para de voo, Upezulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Transponder 5422 e controle 120.8. 3805, o contagiamento correto, chama pronto no gate 11. Route 788, ready for a taxi with 6-3, souls on board, 4 hours and 50 minutes endurance, and alternate, Maceió. Azul 2788, approved taxi into the holding point runway 10 via Apron 3, main apron and taxi Inga at the holding point tower 118.95, QNH 1016. Via Apron 3, main Inga Alpha on the short point runway 10, local 118, decimal 9, azul 2788. Tower 118, decimal 95. 118, decimal 95. Oceania 9014, da passagem ao ATR que vai prosseguir para o ponto de espera, após ingresso a Juliette, remota 12. Após a TR, Juliette, remota 12, 0 no 2790, autorizado pushback e acionamento no pad 3, chama táxi. Autorizado, chamará o táxi 2790. 964, autorizado chegada a mar e desça para 5 mil, ajuste no 0. Ajuste 10, 16. Eu estou mantendo 250 mais, você está seguindo o voo 1396 da sua companhia e é o número 3 para Pouso e Salvador. Azul 2788, at the holding point, runway 10. Sobre a Bahia de Todos os Santos, desça sem restrições para 2000. Opa, sem restrições é 2063, 1396, está passando por Ipeba, desça sem restrições para 2000. Sem restrições 2000, 1396. Paulo, o TAM 3805 para feedback e acionamento. 3805 autorizado no portão 1-1, chama táxi. Chama para o táxi, TAM 3805. Para o táxi, o azul 2790. Está com 66 a bordo, 04 no 0 autonomia, alternando Salvador. 790 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1 e Índia, no ponto de espera torre, no 8.95, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, parte 3, parte 1 no Índia e torre no ponto de espera 2790. Two 7 8 8, airborne at 4-9 now, Salvador departure 120.8. 120, decimal 8-0, azul 2788. Azul 2788, good afternoon. Azul 2788, control and radar can take the service clear. Confirm, cleared of the restriction at 15 miles. 1256, ciente, aguarde. Aguardando. Oceano 6395, está autorizado ILS. Autorizado ILS, Azul 2788 passing 2400, climb level 170, no restriction. Climb is 170, no restriction. Azul 2788, thank you. 1-0, ponto espera da 1-0. Flávio Mike. Flávio Mike, aguarde. Exatamente, decolada 1-0, 2-7-0. Solo Salvador, o TAM 3805, desculpa, a senhora tem pedido para nós aguardarmos, é isso? Foram 396, está autorizado a aproximação ILS. Afirmativo, livre a aproximação ILS no 396. Localizador 1-0, Oceano 6315. Na final, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 6315, 6315, obrigado, bom dia. Boa. Salvador, Oceano 6315, fui a ILS, pista 1-0. Afirmativo, vento 1-9-0, graus 1-7-9. Sim, relógio autorizado, pista 1-0, para 2-7-9-0. Salvador, Oceano 6315, fui a ILS, pista 1-0, trem baixado, travado. 6315, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6315. 2790, decolando 55, controle 1208, bom voo. 208, 2790. O chinês 63, 15, livre pouso, vento 190 graus, com 7 nós. Livre pouso, né? 315. Fala 2 mil. 2 mil pés, voo 964. Controle é o azul 2790. 2790 ao controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Ciente, 2790. Controle Salvador, boa tarde, voo 209, informação Delta. O 209 é o controle Salvador, voo direto Duna para aproximação ILS. O ajuste do altímetro 1096, quando pronto, está autorizado 2000 pés. Quando... Ciente, com 1096, 2000 pés, voando Duna, autorizado, voo 209. Essa no bate principal. Okay, obrigado. Direto Lençóis. Direto Lençóis, está livre da restrição? Está livre. Ciente, 2790. Na 6315, sala 56, direito no 219. Direita, mas um 963, não sei. Paulo, o Otan 3805 está acionado, pronto para o táxi. Com autonomia de 4 horas e 10, alterna com FINS, com PUV de 176. Oito, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na zero via Pátio Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no meia. Pátio, a ponto de espera da 10, torre 1895, no 0, 1, no meio, o TAM 3, 8, 0. Salvador, boa tarde, gol no 396, estabilizado no X-Ray, pista 1, no 0. Gol no 396, continua aproximação, próxima catarista, trem baixo travado, visão campo. Ok, já está visão a 2.5 do Ister. No trem também já baixo travado? Está descendo agora, só um minutinho já vou te informar. Gente. Travado, o no 396. No 396, autorizado pouso na pista no 0, vento 1,90 graus, meia dúzia de nós. Ok, delivery o pouso, voo 1,396. Só confirmando o vento? 1,90 graus, com meia dúzia de nós. Ciente. Salvador, boa tarde, 83805.0, dono zero, pronto. 83805, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, dono zero. Mantenha o ponto de espera, dono zero, 83805. ILS avistando, gol 964. 964, localizador e aproximação, chega trem, chame torre 11895. Quilômetro 315, ingresso Juliette, portão 06. Não, 315 é pra Copa, senhorita, pra Guarulhos. Juliette, 315. Confirmou, Chanel 6315. Antes da Juliette? Afirmo. Ingresso Juliette, portão 06. Ingresso Juliette, portão 06, 6315. Paulo Salvador, teria autorização do gol no 256? Gol no 256, não posso o seu gol, estou em coordenação com o centro. Ok, aguardando. 256, obrigado. Ingresso 6315, no bloco 5. É, autorização para Guarulhos, então com a informação Delta. Ingresso 6315, prepara a Daíola da Morte, vai e aguarde a cópia. Daíola da Morte, para o seu. Paulo Gol, 396, pro. Luna 396, ingresse taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Agora Gol 2, agora. Paulo Azul 5073, puxa acionamento 5 Lima. Paulo 73, aguarde. Aguardando. Vou telefone o Mike na escuta. Ok. Escuta, você falou? Escuta. Puxa o uniforme o Mike no reboque na escuta. Ouve o New Home, Mike, na escuta. Confirme, já iniciou o reboque? Positivo, eu dá paradinha agora como você pediu. Gente, mantenha a posição e aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Estacionamento no pátio 3, chama táxi. Está autorizado, azul 5073, chamar a táxi. Luna 396, ingresse Juliette, portão 08. Juliette 08, 396. Nove meia quatro, solo foi 04, 1 2 1 1, direita. Direita 2 1 1 9 6 4. 3805, livre decolagem pistolo 0, vento 210 graus com 3 nós. Decolagem, canto 3801. QC 126.85, over. 126, decimal 85, azul 2788. Solo, gol 964. Solo, gol 964, Vitor. Gol 964, táxi Alfa, reponte antes do táxi Juliette. Alfa, reponte antes da Controle, poderia confirmar o altímetro para o gol 209? 10, 16.6. Muito obrigado, 10, 16. Do Salvador. Azul 5073, autorizado, táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi, reporte ingresso, principal, azul 5073. Salvador, gol 126. Gol 256, já possui o seu plano, prepara o seu da PUCA, número 2, cópia. Na escura. O gol 964. Antes da Juliette, vai manter a posição. Controle, Salvador, gol no 885, formação Delta, desce ao 60. Bom, no 885 é o controle Salvador. Ajuste agora, no 016, desça para 5.000. Foi bom, chegada bom, estou no zero. Sete, pro de ponte, ajusta agora, 1016, desce para 5.010, gol no 885. Graça Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, gol 964, obrigado. Ajusta 3805. 3805 é o controle, meu cordial, está em contato, radar, pare a curva no rumo de Leda e suba sem restrições. Leda sem restrições, obrigado. ILS, gol 209. Tente, cheque trem, chamentou. E 11895, gol 209. 11895, obrigado, gol 209. Torre Salvador, boa tarde, gol 208. 018, boa tarde, posto pistão 0, vento 190 graus, 7 nós. Cedeu livre, posto pistão 0, gol 209. 5, pronto, cópia. Siga. O Sinai 6305 autorizado, Guarulhos, nível 360, via alta do 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5464, controle 120, décima 8. Viva 360 para Guarulhos, decolando da 10, da El Leda Motiva. Eu preciso do 10, de Taubaté. 5464, 120.8. Sinal 3195, o atendimento correto, chama pronto no portão 5. Vai. 1256, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1256, autorizado, Serra Brava, Serra Golf, nível 370, via outro Zulu 10. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída PUCA, transição Zipar. Transponder 5472, controle 120, décima 8. Autorizado 370, Zulu 10, PUCA, Zipar, 5472, 1208, gol no 256, está pronto para o push. Luna 256, aguarde para o push. Aguarda. 073 ali, mantém. Ali, mantém azul 5073. O 20 no 8, fala 10, direita ou no 219? 219, vai lá. Azul 2790, chame Recife, frequência 1288. 288, 2790. O 2098, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Taxi Juliette, aguardando liberação do portão 9. Alfa, Juliette, mantenha a tarde, voo 2098. Voo 256, autorizado para o pushback, acionamento portão 09, chama táxi. Chama na táxi, voo 256. Está agora a 21 milhas para bom, está autorizado a chegada bom. Boa noite, sim, autorizado bom. Bom, meu Whisky Oscar Bravo, desça para 6.000. O ajuste no 0 também é autorizado a chegada bom. Só para informar o término do reboque. Sim. Obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, esse azul 5073 decolou, perfil da Coral. Azul 5073 é o controle, contato radar após 2000 pés, gira direita e voe direto em Ilhéus. Maravilha, 2000 pés, direita e Ilhéus, azul 5073. Alô Salvador, eu vou no 256 para o táxi, 112 a bordo, até na Maceió, 3 horas de autonomia. 256, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Pátio Índia, quando lá 1895, vou no 256, 1016. confirmado, Gol 2098? Afirmo, Juliette, portão 09. Obrigado, aí já. 090. Gol 1256, boa tarde, autorizado a linha decolar 0, vento 1180 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 1, gol 1290, gol 1256. Salvador, boa tarde, azul 4116, quente da Delta, cruzou 90, 950 para ajustar. Azul 4116, ao controle Salvador, ajuste agora no 016, desça para 4000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. 4000 pés, no 016, direto Duna para aproximação, azul 4116. Bom, no 885 está autorizado ILS. Autorizado ILS, pista 10, voo 985. Bom, meu eixo acho que é bravo desse, não tem restrições para 2000. Isso é, para 2000. Controle, Salvador, boa tarde, a Janela 6326. Janela 6326, Salvador, Rui Mari para a chegada Mari, ajuste no 0 no meio. Ainda presente Mari, chegada Mari, 6326. Controle, gol 256, está cruzando 2.500 pés. 256, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, gol 256. Para descida, a gente vai abandonar o 190 agora, desça para 5.000 com 1.016. Meu eixo acho que é bravo, está autorizado ILS. Autorizado ILS, dá uma olhada. Do 4116, passa a ver a batista, sem restrições, parabéns. É, pode confirmar para o azul 4116 para descer sem restrições para 2000 pés? Afirmo. Gente, azul 4116. Controle Salvador, gol 1164, descendo para o 150, informação Delta. Polo, número 64, Salvador, ajuste no 096 Delta para 66. É, somente a portadora, o 1164. 1164, desça para 6000, ajuste no 096. 6000, 10016, 1164. Azul 5073, Rui Yukov. Yukov, azul 5073. Rui 1885 na final, cheque o trem, torre 11895. 295, boa tarde, Rui 1885. 10, após a decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5504, controle 120, décima 8. Autorizado 660, pesolou 10, por baixo, rota do plano. Falada 10, da EL, Leda, Motiva, confirmado, transponder 574 e o controle 208. Transponder 5504, controle 120, décima 8. 5504, obrigado. Vai, passa para o próximo. Azul 5073, voa no Rio Cove, serviço está terminado, Xande e Leal 1201. DLS azul 4116. Salas 25, direito no 219. Direita 219, no 225. Alô, alô, alô, alô. Fala Salvador, bom dia. Voo no 885, livrou na sexta. Voo no 885, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 5 Lima, no pátio 3. Alfa e Kilo para 5 Lima, no pátio 3, no 885. Cheque o trem, chame a torre, 11895, eixo que eu acho que é bravo. Boa tarde, Papa Romeu, que é bravo. Romeu Viscosta, abraço, 201, 90 graus, com 7 nós, livre pouso, pista 1-0. Algum tráfego para o pouso 1-7? Negativo. Então, isso é bravo, prossegue, visual para o 1-7, para mais cancelamento. 3-1, reposta para cancelamento, se fosse bravo, já cancelado da presente. Foi ideal, isso é bravo. Tem juiz que plano modificado aos 2-8. Quando pronto, autorizado base pela direita, pista 1-7, porta na final do 1-7. Base pela direita.